baixar a aquisição da cota mínima de vacinas contra a Covid-19 com o consórcio COVAX Facility, partiu do Ministério da Saúde, na época comandada pelo general Eduardo Pazuello. Ele afirmou que a remessa destinada ao Brasil poderia garantir a vacinação de metade da população que precisa ser imunizada contra a doença, mas com as doses que chegarão, o país vai conseguir vacinar apenas 10%. O cantor MC Kevin foi enterrado num cemitério da Zona Norte de São Paulo. O velório foi realizado na quadra da Escola de Samba Unidos de Vila Maria. A cerimônia foi aberta ao público e houve aglomeração. O funkeiro morreu aos 23 anos ao cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro no domingo à noite. A barragem Doutor teve o nível de emergência reduzido de 2 para 1, uma das laterais da barragem. Apesar disso, as famílias removidas da área permanecem afastadas do local. Dois trabalhadores tailandeses morreram em Israel depois do lançamento de foguetes da faixa de Gaza. Segundo autoridades israelenses, 12 pessoas foram vítimas dos ataques dos palestinos desde segunda-feira da semana passada, quando começaram os enfrentamentos. Já o número de palestinos mortos nos bombardeios passa de 210. No horário de Brasília, meio-dia, 1 minuto. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Brasil. Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. E muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 18 de maio de 2021. Está começando mais um CBN Brasil. Assunto do dia, o depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo na CPI da Covid. O que nós temos? Ele disse que confirmou que o Itamaraty negociou insumos para cloroquina, disse que nunca atacou a China e foi contestado pelos senadores por causa disso. Então nós vamos começar exatamente com a informação sobre a Covid, mas antes, Cássio Godoy nos dá aqui as orientações para o ouvinte acompanhar todas as nossas redes. Cássia. É isso, Sardenberg. Boa tarde para você e para os nossos ouvintes também. Quem quiser, além de nos assistir, nos acompanhar também com imagens, então dá para ouvir e dá para nos assistir. Vai lá no nosso site, cbn.com.br. Estamos também no Twitter, no @CBNOficial. No @CBNBrasil dá para interagir conosco. No nosso canal no YouTube, além de assistir as imagens do nosso estúdio, você consegue conversar com a gente também, com os outros ouvintes que estão acompanhando a transmissão. E nós estamos ainda no WhatsApp de São Paulo. Quem quer mandar um WhatsApp para cá, código 11-999-119981. E estamos ainda no Globoplay. Você assiste a nossa transmissão no Globoplay, independentemente de você ser assinante. Tudo confirmado, tudo informado. E você falou do cbn.com.br? Verdade, nosso cbn.com.br, vai lá, tem transmissão ao vivo também. Isso. E agora, Cássia, nós vamos começar. Thaís Oliveira. Thaís Oliveira nos conta como é que está o clima aí, o que já aconteceu na CPI da Covid. Thaís Oliveira. Sardenberg, olha só, a expectativa é de que o clima esquente, porque quem começou a falar agora há pouco foi Kátia Abreu, do MDB, ela que teve um atrito público, né, com o ex-ministro Ernesto Araújo, depois que o ministro insinuou que havia ali um movimento do Senado, chefiado por Kátia Abreu, para tirá-lo do Ministério das Relações Exteriores, uma espécie ali de lobby a favor do 5G, de uma empresa chinesa do 5G. Kátia Abreu está falando nesse nesse momento. Mais cedo, Ernesto Araújo negou atritos com a China e disse que nenhuma declaração dele foi anti-chinesa. Ernesto Araújo disse que não se referia ao coronavírus quando escreveu comunavírus, o que deixou o presidente da CPI irritado. Omar Aziz, do PSD, lembrou, inclusive, que o ex-ministro tinha feito um juramento para dizer a verdade. O artigo não é sobre a China, não vejo nada ali que seja ofensivo à China. O comunavírus, o artigo deixa claro, não é uma designação ofensiva ao coronavírus, é uma designação àquilo que o autor comentado chama de vírus ideológico. Não faz isso, ministro, por favor. Como é que não é ofensivo? Se fala em vírus ideológico, se repercute que pode ser uma guerra química, se não sei o quê. Então, veja bem, depois que o senhor teve discussões via Twitter com o embaixador da China, o senhor teve quantas vezes com ele? Pedro, se me permite, eu nunca tive discussões via Twitter com o embaixador da China. Eu fiz duas notas do Itamaraty, uma em março e uma em novembro, notas oficiais do Itamaraty, não foram discussões minhas com o embaixador da China. Isso não. Então eu vou dizer uma coisa. Com o embaixador uma da China. Das maiores injustiças que o presidente Bolsonaro fez foi pedir a carta de demissão. Que injustiça que cometeram contra a Vossa Excelência? Foi uma injustiça muito grande. Essa não tinha sido a primeira ali provocação de Omar Aziz, né, quando Ernesto Araújo disse que não tinha dado nenhuma declaração anti-chinesa. Omar Aziz interrompeu de forma muito educada e disse: ministro, eu acho que o senhor não está falando a verdade. E lembrou justamente desse artigo, né, que ele escreveu no ano passado, ainda no comecinho da pandemia, se referindo aí ao coronavírus como comunavírus, o que ele nega agora na CPI. Ernesto Araújo também disse que a decisão de aderir ao consórcio internacional para a compra de vacinas com a cota mínima foi do Ministério da Saúde, à época sob a gestão de Eduardo Pazuello. Esse assunto, segundo ele, foi discutido em uma reunião no Palácio do Planalto, a adesão ou não a esse consórcio, mas o presidente Jair Bolsonaro não estava. O Brasil tinha a opção de receber doses suficientes para vacinar 50% da população, mas escolheu receber 10%. Ernesto Araújo disse que não se lembra quem deu a ordem para isso, mas afirmou que entende que as decisões do Ministério da Saúde são de responsabilidade do ministro. Por que Vossa Senhoria foi contrária à adesão ao consórcio COVAX Facility? Sim, eu nunca... Pergunta objetiva. Perfeito, eu nunca fui contrário à adesão. Contrário aos 50% e optou pelos 10%. Essa decisão não foi minha, não foi do Ministério das Relações Exteriores, foi uma decisão do Ministério da Saúde dentro da sua estratégia vacinação. Bom, como você disse, Sardenberg, o ministro também confirmou, né, que mobilizou o Itamaraty para comprar cloroquina porque os estoques do Brasil estavam muito baixos. Mas ele, mais uma vez, disse que fez isso por orientação do Ministério da Saúde. Baixou precipitadamente o estoque de cloroquina, fomos informados por isso pelo Ministério da Saúde no Brasil. E em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina, que já estava contratado, mas a Índia, justamente como havia uma procura mundial, não se sabia se a cloroquina teria uma procura ainda maior, havia bloqueado exportações. Lembrando que a hidroxicloroquina é necessária, é um remédio usado para doenças crônicas e outras doenças no Brasil, é um remédio muito importante que tenha seu estoque preservado. Então, isso independe dos testes que pudessem ser realizados com a hidroxicloroquina para o tratamento da Covid. Bom, Ernesto Araújo também disse que não houve um alinhamento automático com o governo de Donald Trump, né, nos Estados Unidos, e que a proximidade com Trump tenha prejudicado as relações com o governo atual de Joe Biden. Mas ele também admitiu que a proximidade com Trump não ajudou o Brasil a conseguir vacinas. Em determinado momento, o relator perguntou, inclusive, os Estados Unidos doaram cloroquina ao Brasil? E aí ele disse que sim, que os Estados Unidos fizeram essa doação. Renan Calheiros, do MDB, então perguntou por que que o Brasil, né, já que tinha essa proximidade, não pediu a doação de vacinas? Por que os Estados Unidos doaram cloroquina, mas não doaram vacinas? E aí Ernesto Araújo respondeu de forma evasiva, dizendo que entende que os Estados Unidos não tinham condição de fazer isso naquele momento e nem tem condição de fazer isso no momento atual. Ele também foi questionado, Sardenberg, sobre a atuação do filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro, que ele é apontado ali como um conselheiro do presidente para assuntos internacionais. Ernesto Araújo disse que desconhece a existência de um aconselhamento paralelo, como sugeriu o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e disse que Eduardo Bolsonaro, como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, e Felipe Martins, assessor da presidência para assuntos internacionais, exerciam o papel deles. Mas ele não se lembra se os dois deram alguma opinião sobre a compra de vacinas. Felipe Martins é justamente aquele assessor que estava com Ernesto Araújo na última ida dele ao Senado, quando ele foi questionado pelos senadores em uma reunião extremamente difícil para o ex-chanceler, onde 7 senadores pediram para que ele deixasse o cargo. E Felipe Martins fez aquele gesto, que foi considerado, inclusive, pela Polícia Legislativa do Senado, como um gesto obsceno, um gesto de supremacia branca. Ele também foi questionado pelo relator, né, por que que o presidente Jair Bolsonaro o demitiu, se ele sabia disso, e ele apontou justamente, né, a questão do Senado, disse que o presidente Jair Bolsonaro falou para ele que a relação dele com o Senado estava um pouco conturbada e pediu o cargo, isso em março desse ano. No começo da sessão também, Sardenberg, o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede, disse que os senadores estão recebendo ameaças e pediu para que esse caso seja investigado pela Polícia Federal. O presidente Omar Aziz disse que vai fazer esse encaminhamento. O presidente Omar Aziz também, antes do depoimento, negou um pedido do senador Marcos Duval para que o relator fosse trocado. Marcos Duval disse ao Omar Aziz que muitas pessoas estavam indo ao Supremo Tribunal Federal justamente contra ali a posição de Renan Calheiros, né? A gente sabe que agora a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, pediu ao Supremo Tribunal Federal para que ela tenha o direito de ficar calada, assim como fez Eduardo Pazuello. Omar Aziz negou e aí falou de uma forma assim, bem direta, falou assim: acho interessante, né, porque tem gente que até pouco tempo atrás estava pedindo para fechar o Supremo, agora está recorrendo ao Supremo para ficar calado aqui na CPI. Sardenberg. Agora, só uma coisinha, Thaisa, aquela história da viagem a Israel para ver aquele negócio da cloroquina lá, o spray nasal, já apareceu essa história? Apareceu de forma muito rápida, viu, Sardenberg? Ele confirmou que houve essa comitiva oficial ali para Israel, né, que, enfim, não deu em nada, né? A gente sabe que essa viagem oficial terminou sem nenhum contrato assinado. Mas o relator Renan Calheiros não insistiu nesse tema. Ele disse que, de fato, houve essa comitiva a Israel, que ali parecia um medicamento promissor daquele spray nasal, mas Renan Calheiros não insistiu nesse tema da viagem. Tá certo. Agora, tá sobrando um monte de coisa para o Pazuello, né? Exatamente. A estratégia de Ernesto Araújo, pelo que a gente percebe, né, Sardenberg, foi jogar a culpa para o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Então, por que que o Brasil comprou cloroquina? Por que que o Brasil tentou comprar cloroquina fora do país? Porque o Ministério da Saúde quis comprar cloroquina. Por que que o Brasil comprou só 10% das vacinas, né, do COVAX Facility, não 50% das vacinas, o suficiente para imunizar metade da população? Porque o Ministério da Saúde quis. Então, a gente percebe que o ex-ministro está aqui tentando jogar, dividir essa responsabilidade com Eduardo Pazuello, que, se tudo der certo, vem aqui ao Senado amanhã, né, Sardenberg? Tá certo, foi boa essa sua observação. Se tudo der certo, ele vai amanhã. Bom, exatamente. Se tudo der certo, para a CPI, né? Para ele, se tudo der errado, ele vai ter que ir, né? Exatamente, né, Sardenberg? Dá certo, depende do ponto de vista, né? Do ponto de vista de Eduardo Pazuello, seria melhor não comparecer à CPI, de fato. Tá certo. Thaís Oliveira, acompanhando a CPI da Covid lá direto de Brasília, continua, a coisa vai longe. E agora, então, nós vamos discutir um outro assunto que está lá em Brasília, com a Mariana Machado, que é o caso lá do projeto de lei que autoriza o cultivo da cannabis para fins medicinais. Mariana Machado. Boa tarde, Sardenberg. É isso mesmo. E olha, o clima está quente na comissão especial que debate esse projeto de lei para a liberação do uso da cannabis com fins medicinais. A base governista faz várias manobras para impedir a votação da proposta. Os ânimos, inclusive, ficaram exaltados agora há pouco entre o deputado Diego Garcia, do Podemos, do Paraná, e o presidente da comissão, Paulo Teixeira, que é do PT de São Paulo. Após a rejeição da proposta da ala bolsonarista de adiar o debate em 5 sessões, o deputado Diego Garcia partiu para cima do petista, que preside a comissão, empurrou o computador dele e começou uma gritaria generalizada. Vamos ouvir. Fica prejudicado o requerimento de igual teor apresentado pelo bloco PSL e PL. Bom, Vai continuar. Que absurdo. Que absurdo. Chama a segurança. Pois é, Sardenberg, a maior parte da confusão aconteceu fora dos microfones. Mas mesmo assim, é possível ouvir o momento em que Paulo Teixeira afirma ter sido agredido fisicamente. Vamos ouvir. Vossa Excelência, retorne a palavra. Vossa Excelência, retorne aquilo que Vossa Excelência não falou. Você me deu um tapa no peito. Quem é pressa para liberar maconha no nosso país? Vocês querem acabar com essa maconha? Não vão liberar maconha no Brasil. Você está aqui para liberar maconha. Manda o seu pessoal ficar quieto lá primeiro, Coronel Crisóstomo. Parar de fazer confusão para poder falar. Pois é, a sessão começou às 9 horas da manhã. Mas só agora há pouco é que foi possível começar a discussão do mérito do parecer do deputado Luciano Dutti, que é do PSB do Paraná. Justamente porque a todo momento a base apresenta requerimentos para adiar os trabalhos. O relator propôs a legalização do cultivo da cannabis sativa, que é a planta que dá origem também à maconha, para fins medicinais. Mas o relator fez restrição. Apenas empresas poderão plantar. O texto também proíbe a produção e comercialização de cigarros e chás feitos com a cannabis medicinal. Mesmo assim, a base sustenta que a liberação vai fomentar o uso da maconha de forma recreativa. Agora, vale lembrar que a cannabis é usada em medicamentos para o tratamento de diversas doenças, como, por exemplo, a fibromialgia. Arenberg. Muito obrigado. A informação da Mariana Machado e agora Cássia Godoy. Agora nós temos informação chegando com a nossa reportagem, Sadebeg, aqui em São Paulo. É uma reportagem sobre um assunto preocupante, que é o aumento de internações em UTI por pessoas com Covid-19. A gente está passando novamente aqui no estado de São Paulo por isso, mais precisamente na cidade de São Paulo, e isso em relação aos hospitais privados. Quem está acompanhando tem todos esses números, é o Vinícius Passarelli. Boa tarde, Vinícius. Oi, Cássia. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do CBN Brasil. O número de hospitais privados com 80% ou mais de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 cresceu nos últimos 15 dias aqui no estado de São Paulo. De acordo com pesquisa feita pelo Sindihosp, que é o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do estado, 85% dos hospitais estão com ocupação de UTI acima de 80%. Quase 40% estão com índice entre 91% e 100%. Esse estudo foi realizado entre os dias 11 e 17 de maio. Na pesquisa anterior, do dia 30 de abril, 79% dos hospitais estavam com a ocupação das UTIs acima de 80%. Então, o crescimento desse número em 15 dias foi de 7,5%. A pesquisa ouviu 90 hospitais de todo o estado. Para o médico Francisco Balestrin, presidente do Sindihosp, ainda é cedo para falar em terceira onda. Ele afirma, no entanto, que os dados preocupam, já que antes se observava uma tendência de queda na ocupação de leitos e agora já há sinais de aumento. A gente já havia percebido que no final do ano tinha diminuído. Depois, em março, abril agora deste ano, nós tivemos um pico muito grande. E na última pesquisa que nós realizamos há 15 dias atrás, a gente havia tido uma notícia onde a gente tinha tido uma diminuição da ocupação. O que acontece nessa pesquisa agora é que a gente teve uma reversão da expectativa de baixa. No geral, contando rede pública e privada, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado está em 78,5%. Essa taxa, que chegou a ultrapassar os 92% em março, passou a diminuir a partir de abril. Desde o início de maio, no entanto, o índice parou de cair e estagnou na casa dos 78%. O viés de queda nas novas internações também foi interrompido e o índice já começa também a dar sinais de aumento. A média móvel diária de novas internações está em 2.335, uma alta de mais de 5% na comparação com duas semanas atrás. Para o infectologista da Unesp, Carlos Magno Fortaleza, que é membro do Centro de Contingência, que assessora o governo paulista nos assuntos relacionados à pandemia, os números indicam o que ele chama de um efeito sanfona da pandemia, que acompanha justamente essa flexibilização nas restrições de funcionamento de serviços e comércios. Aumentamos as restrições, a pandemia desacelera. Diminuímos as restrições, a pandemia volta a reacelerar. Esse efeito sanfona, ele só terá um fim com a vacinação de todos ou se houvesse, o que é extremamente improvável, um lockdown nacional. Bom, na capital paulista, os leitos de UTI dos hospitais municipais estão 80% ocupados e 7 unidades do município estão com 90% ou mais de ocupação. Atualmente, o estado está na fase de transição do plano de quarentena, na qual está permitido o funcionamento de comércios e serviços, mas com alguns limites, como 30% da capacidade e horário de funcionamento das 6 da manhã às 9 da noite. O governo deve anunciar uma atualização do plano nesta semana, cujas alterações entram em vigor a partir de segunda-feira, mas, de acordo com fontes do governo paulista, não deve haver grandes alterações nas regras do plano de quarentena. Cássia. Muito obrigada. Esse foi o Vinícius Passarelli trazendo aí essas informações que são preocupantes, né, Sardenberg? Pois é, e outro dado é que precisa ser citado é que nós estamos entrando no inverno. Isso. Que é um período que costuma dar muita gripe e esse tipo de transmissão de vírus, né? Bom, nós temos também outras informações, assim, obtidas aqui e ali, dando conta desses aumento do número de casos em hospitais privados. Bom, agora temos intervalo, né? Isso, já voltamos. CBN Brasil. O Globo, o jornal mais lido do Brasil, é a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020. 34% de crescimento nos últimos 3 anos, segundo a Comscore. 1 a cada 5 brasileiros lê o Globo. 1 em cada 3 leitores de jornal lê o Globo no universo TGI Clickstream. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Informações do trânsito pela cidade. Letícia Veloso, boa tarde para você. Oi, Cássia, boa tarde. Chegando com as informações do trânsito, bom, lembrando que às 10 horas da manhã de hoje nós tivemos 67 quilômetros de lentidão. Em relação a ontem, para se ter ideia, às 10 horas da manhã, 45 quilômetros de lentidão. Neste momento, alguns trechos na cidade com lentidão, como, por exemplo, a marginal do Rio Tietê, tem lentidão na altura do Cebolão até a ponte do Piquiri, no sentido da Ayrton Senna, e adiante da ponte da Casa Verde até o acesso a Dutra. Hermano Marquete, Marquês de São Vicente, alternativas para o motorista. Sentido Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Freguesia do Ó, tem lentidão e a pista local segue menos movimentada. Sabia que só no Safra você tem um cartão de crédito com as experiências exclusivas do Safra Rewards? Quem sabe, Safra. Abra sua conta pelo app. Consulte condições no site. CBN, Tempo e Temperatura. Informações Clima Tempo. Já estamos em contato com o Gabriel Canevari, tem informações do tempo pra gente. O sol tá brilhando bonito agora à tarde. Agora, é um solzinho que esquenta ou é só um sol decorativo, hein, Gabriel? Olá, Cássia. Olá, Sardenberg. Boa tarde pra vocês e boa tarde pra todos. Boa tarde. Realmente, Cássia, é um solzinho que já dá uma esquentada, mas ainda muito sutil. Agora, na cidade de São Paulo, os termômetros estão registrando temperaturas entre 19 e 20 graus. E a previsão é que até o meio desta tarde de terça-feira, a temperatura suba um pouquinho mais, chegando a 21 graus. 21 graus de temperatura máxima prevista para hoje, não é muito. A gente vai ficar assim até o fim da semana, Gabriel? A tendência é que a temperatura volte a subir, mas também de forma bem sutil. A previsão para amanhã na cidade de São Paulo é de máxima de 25 graus, já na quinta-feira e na sexta-feira de 26. A tendência, Cássia e Sardenberg, é que uma nova frente fria atinja o estado de São Paulo no sábado. Então, sexta-feira, tanto quinta quanto sexta, serão os dias mais quentes da semana, justamente por anteciparem a chegada dessa frente fria. E aí, o final de semana, a previsão de ser um final de semana bem chuvoso, assim, digamos assim, tempo mais fechado, principalmente aqui no leste de São Paulo, Cássia. Bom, mas aí essa chuva chega só no fim de semana, para hoje, por exemplo. Exatamente. Não tem previsão nenhuma de chuva aqui em São Paulo, né? Em São Paulo não, somente no litoral. Aquela chuvinha fraca, né, que persiste em alguns momentos, porém nada de volumes expressivos, tá? É mais aquela condição de tempo fechado por conta da passagem da frente fria, mas sem condições para transtornos. No interior, o tempo permanece aberto e seco, viu? A partir de amanhã, a umidade relativa do ar em toda a metade oeste do estado volta a ficar abaixo de 30%, Cássia. Tá certo. Esse foi o Gabriel Canevari nos falando sobre a previsão do tempo, já trazendo uma préviazinha para os próximos dias também. Gabriel, muito obrigada pelas informações. Até amanhã. Obrigado a você, Cássia. Tchau, tchau. Até. Momento da Política, com Merval Pereira. E aí, Merval? Tudo bom, Sandberg? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Merval. A gente estava comentando aqui, Merval, o Pazuello está jogando uma conta para o... O Ernesto Araújo está jogando uma conta para o Pazuello, né? Pois é, e o Pazuello deve estar acompanhando, né? Para saber onde que o governo está querendo chegar, né? Porque, evidentemente, que o Ernesto Araújo, ao jogar a culpa no Pazuello, ele está falando o que é pensamento do governo, porque ele não saiu brigado com o Bolsonaro, ele não saiu rompido com o Bolsonaro. Então, o Pazuello deve estar medindo bem o que ele pode ficar calado amanhã, o que ele pode falar para não deixar... Ele está sendo acusado pelo Ernesto Araújo de diversas falhas, né? De ser o responsável pelas falhas na vacinação brasileira, né? Agora, Merval, até falando, você mencionou aí, está medindo bem, né? Não pode ser alguma coisa até pensada isso? Pelo seguinte, o Eduardo Pazuello, ele tem o habeas corpus amanhã. Ele pode evitar responder a questões que o incriminem. Será que o Ernesto Araújo não tem isso em mente na hora que ele vai jogando a responsabilidade das coisas para o Pazuello? A gente tem que lembrar que o habeas corpus é para ele não falar coisas sobre ele, mas tem que falar sobre outras pessoas. E aí ele é obrigado a falar. Então, se os senadores questionarem ele sobre o Ernesto Araújo, ele vai ter que falar. Vai ter que falar alguma coisa. Não sobre ele se defender, mas... atacar o Ernesto Araújo, desmentir o Ernesto Araújo, alguma coisa nesse sentido, né? Pode ser que, com as perguntas dos senadores, ele seja obrigado a se pronunciar. Por exemplo, se os senadores perguntarem se foi o Bolsonaro que mandou comprar a cloroquina, ele tem que dizer? Tem. É obrigado a dizer. O habeas corpus dado pelo Lewandowski é só para ele não se autoincriminar. Só em relação às coisas dele e não de terceiros. Ou seja, ele tem que falar todas... Por exemplo, aquele negócio que ele fala, um manda, o outro obedece. Portanto, ele tem que falar das coisas que o Bolsonaro mandou. Claro. Talvez se perguntarem, o senhor obedeceu a ordem do Bolsonaro, talvez ele não possa responder, não precise responder. Mas se perguntar, o Bolsonaro deu ordem para comprar cloroquina, ele tem que responder. E aí ele até pode se incriminar indiretamente, né? Porque se ele tentar livrar a do presidente, pode pesar a barra para ele ainda, que ele não admita, claro, né? Claro. Eu acho que amanhã vai ser o tipo do... Porque é diferente. Nas outras CPIs, as pessoas ficavam caladas e pronto. E não tinham... Está até sendo relembrado nas redes o depoimento do Chico Lopes, do Banco Central, quando desvalorizou o real, né? E que ele ficou caladão. Ficou calado também e saiu preso. Porque era testemunha e não podia falar. Dessa vez, o Bolsonaro, o Pazuello, ele conseguiu um habeas corpus, mas restrito. É só a favor dele não se autoincriminar. Mas ele é obrigado, se não me engano, está até no despacho do ministro Lewandowski. Ele é obrigado a falar sobre terceiros. Aí vai ser um jogo de inteligência dos dois lados, né? Vamos ver como é que eles se safam disso, porque as perguntas têm que ser feitas de uma maneira que evitem ele se defender com silêncio, né? Autorizado, mas ele também tem que entender a pergunta e ver até onde ele pode ir sem se autoincriminar ou sem deixar que a suspeita permaneça em torno dele, né? Bom, vai ser interessante amanhã. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã. Até amanhã, Sandemberg. CBN Brasil. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Terça-feira, 18 de maio de 2021. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse à CPI da Covid-19 no Senado que mobilizou o Itamaraty para comprar cloroquina a pedido do Ministério da Saúde. Ele afirmou que a aquisição ocorreu por causa da falta de estoque do medicamento defendido pelo presidente Jair Bolsonaro para tratar pacientes com coronavírus, apesar de ser ineficaz contra a doença. O ex-chanceler também disse que não pediu vacinas aos Estados Unidos porque o país não tinha nem condições de ceder os imunizantes. 46% das pessoas ouvidas numa pesquisa do Datafolha afirmaram que as escolas deveriam ficar fechadas durante toda a pandemia. Já 28% apoiam a abertura parcial e 18% concordam com o fechamento apenas nas fases mais restritivas. Outros 7% disseram ser favoráveis à abertura sem restrições e 1% não soube opinar. O Datafolha entrevistou presencialmente 2.017 brasileiros de todas as regiões nos dias 11 e 12 de maio. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A Cruz Vermelha pediu medidas extraordinárias, como a suspensão das patentes, para aumentar o acesso às vacinas contra a Covid-19 no mundo todo. De acordo com a entidade, os 50 países mais pobres recebem apenas 2% das doses e as 50 nações mais ricas estão vacinando num ritmo 27 vezes superior aos países mais carentes. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável, com 122.962 pontos. O dólar comercial está em queda de 0,31%, negociado a R$ 5,249. O euro vale R$ 6,415, alta de 0,19%. No horário de Brasília, meio-dia e 34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O aquecimento global é um dos maiores desafios da história da humanidade. Como a segunda maior empresa de alimentos do mundo, a JBS assumiu o compromisso de fazer parte da mudança, tornando-se net zero. Até 2040, ano após ano, vamos mudar o jeito de produzir para zerar o balanço líquido das nossas emissões. Para isso, vamos investir US$ 1 bilhão até 2030 em iniciativas como energia limpa e novas práticas agrícolas. JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso. Mano, é hoje. Já vou separar a camisa da sorte. Cê é louco, tio. Mandinga que não falha. Uso sempre, nunca lavei. Só de pegar, ó, já sinto o cheiro dela, ó. Cheiro forte. Cheiro de título que tá chegando. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Sicredi. Acesse sicredi.com.br e abra sua conta corrente. Só na CBN você ouve o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella com as reflexões do Academia CBN. A diversidade perturbadora, gente que não admite aquilo que dela é diferente em relação à prática religiosa, a cor da pele que tem, a escolaridade que atingiu, o dinheiro que carrega. De segunda a sexta, às 6h38 da manhã, no Jornal da CBN e às 17h da noite, no Ponto Final CBN. E se você quiser aprender ainda mais com o professor Cortella, acesse cursodocortella.com.br. Aqui no nosso WhatsApp, no 999-119981, mensagem do nosso ouvinte que não se identificou, mas perguntou se os taxistas foram incluídos no grupo de pessoas que estão sendo vacinadas contra a Covid-19 aqui em São Paulo. Os taxistas, como categoria, não. Agora, dependendo da idade da pessoa, ela pode receber a imunização. Por idade, o critério é 60 anos ou mais. E em relação a grupos específicos, além de algumas categorias, não é o caso da categoria dos taxistas, pessoas com comorbidades também estão recebendo a vacinação contra a Covid-19. Então, pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais. Aquela comorbidade tem de ser comprovada ou por um laudo ou por um atestado que tenha o CRM do médico. Então, profissionais que trabalham como taxistas, por fazerem parte da categoria, não especificamente. Quando falamos de categorias profissionais que estão sendo vacinadas, nós temos, por exemplo, os profissionais da educação a partir de 47 anos de idade. Com menos do que isso, por enquanto, também não estão sendo vacinados. É uma dúvida frequente dos nossos ouvintes se já houve alguma atualização desse calendário para os profissionais da educação, ou seja, profissionais de educação com menos de 47 anos. Por enquanto, isso ainda não aconteceu. O que também ainda não aconteceu é a atualização do calendário de vacinação em relação à idade das pessoas. Por enquanto, permanece aquela faixa etária a partir dos 60 anos. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Da Economia, com Miriam Leitão. A Miriam Leitão, Cássia, está de férias. Isso. E com isso, então, a gente vai ocupar o espaço com reportagens. No caso, a Thaís Oliveira vai nos dar uma atualização de como anda a CPI da Covid lá em Brasília. Thaísa. Bom, Sardenberg, como a gente disse, a fala da senadora Cátia Abreu aqui do PP incendiou a CPI. Ela disse que Ernesto Araújo tem memória seletiva e em uma fala extremamente dura, afirmou que o ex-ministro foi uma bússola que direcionou o Brasil para o caos. Vamos ouvir um trecho. Hoje nós estamos nas mãos dessas pessoas que o senhor apoiou e ajudou a atacar com tanta força na porta, humilhando e pedindo vacinas, porque eu não me importo de humilhar. Agora o senhor deveria ter desculpas ao país. O senhor deve desculpas ao país. O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Ao invés de párea, o senhor colocou o Brasil na posição de irrelevância. E eu não aceito o meu país ser um país irrelevante. Kátia Abreu também disse que ele teve interferência zero no contrato do Instituto Butantan, que trouxe a vacina chinesa Coronavac aqui ao Brasil. Ela usou todo o tempo dela de fala, Sardenberg, não fez nenhuma pergunta ao ex-ministro Ernesto Araújo. Inclusive, o senador governista Eduardo Girão, do Podemos, interrompeu a fala dela perguntando, né, ao presidente da CPI se o tempo agora era livre. E Kátia Abreu, de forma irônica, perguntou se ele estava gostando da fala dela. Uma fala muito dura, foram mais de 15 minutos nesses termos. Kátia Abreu, agora o nome dela, é o segundo assunto mais comentado do Twitter. A fala dela está repercutindo muito nas redes sociais. A gente falava também a respeito daquela viagem, né, Sardenberg? Você tinha perguntado a respeito da viagem que o ex-ministro Ernesto Araújo fez em relação a Israel, uma viagem da delegação brasileira a Israel para conhecer aquele spray nasal, né, que estava numa fase inicial de testes como um medicamento para a doença. Segundo Ernesto Araújo, essa viagem foi feita a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele disse que ligou para o presidente Jair Bolsonaro para que o Brasil conhecesse esse medicamento que ele ainda estava numa fase inicial, mas segundo Ernesto Araújo, o relato de Netanyahu era de que ele tinha resultados promissores e, por isso, a missão brasileira tinha como intenção de antecipar a cooperação para ter acesso a esse medicamento para o tratamento da Covid. Também chamou atenção, né, Sardenberg, as vezes em que o ex-ministro Ernesto Araújo culpou o Ministério da Saúde. Foi o caso também na carta, né, que a Pfizer, o laboratório Pfizer, enviou ao Brasil no ano passado. Essa carta foi revelada na semana passada, inclusive o ex-secretário de comunicação Fábio Van Garten entregou a carta à CPI e dava para ver que essa carta da Pfizer oferecendo ali as vacinas ao Brasil, 70 milhões de doses, ela tinha sido endereçada a 6 autoridades brasileiras. E o embaixador do Brasil nos Estados Unidos era uma dessas autoridades brasileiras. Então ele foi questionado se ele não tinha tido conhecimento dessa carta. E aí, mais uma vez, Ernesto Araújo passou a responsabilidade ao Ministério da Saúde. Ele disse que sim, que talvez soube dessa carta ali para o dia 14 de setembro, a gente descobriu na semana passada que essa carta é do dia 12 de setembro, que ele soube por meio do embaixador, né, que essa carta havia sido enviada aqui ao Brasil. Ele recebeu um telegrama informando sobre o documento, mas segundo ele, esse telegrama já mencionava que a carta era de conhecimento do Ministério da Saúde, a quem caberia nas palavras de Ernesto Araújo, a centralização da estratégia de vacinação. E aí, como a gente disse, né, o senador Humberto Costa, do PT, até resumiu esses momentos em que Ernesto Araújo tem tentado culpar o Ministério da Saúde. Ele disse: o ministro Pazuello amanhã vai ter que explicar muita coisa aqui à CPI. Sardenberg. É verdade, a gente estava comentando isso exatamente agora há pouco aqui, eu, Cássio Merval, sobre ele estar passando a bola para o Pazuello, né? Está passando a bola para o Pazuello. Inclusive, nessa questão, já foram 3, pelo menos, né, momentos, né, Sardenberg, em que ele explicitamente falou: olha, isso era de responsabilidade do Ministério da Saúde. Ou, olha, o Itamaraty auxiliou por orientação do Ministério da Saúde. Essa questão da Pfizer, a questão da cloroquina, né, que o Brasil tentou comprar cloroquina fora do país, e a questão da adesão ao COVAX Facility, onde o Brasil tinha a opção de receber 50% das doses, né, para imunizar 50% da população, e recebeu 10%. Segundo ele, por decisão do Ministério da Saúde. Então, está falado. A informação da Thaís Oliveira, que continua acompanhando lá a CPI da Covid. Agora, o que nós vamos fazer, Cássia? Érica? Então, intervalo. Em intervalo, já voltamos. CBN Brasil. Santander e Valor trazem Algor para a edição 2021 do projeto Cidadão Global. O ambientalista e ex-vice-presidente dos Estados Unidos falará sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável em evento 100% online e gratuito. É dia 25 de maio, terça-feira, às 11 horas da manhã. Garanta já sua participação. Faça a inscrição pelo site cidadãovalorsantander.com.br. E agora as condições na Avenida do Estado, lentidão nos dois sentidos na região central, próximo ao comércio popular em São Paulo. Bom, por exemplo, lentidão no sentido marginal do Rio Tietê a partir do viaduto 25 de março até a Cruzeiro do Sul. Lembrando que o corredor norte-sul na região central segue com menos movimentação. Em relação ao rodízio, reforçando que o rodízio segue no turno das 9 da noite até as 5 da manhã, hoje para placas finais 3 e 4, a partir das 9 da noite até as 5 da manhã. Tá sabendo da novidade? Agora você pode comprar no Atacadão e pagar com o VR Alimentação. Vá hoje mesmo aproveitar as melhores ofertas do Atacadão, o seu parceirão. Meio-dia 46. A pandemia trouxe um novo conceito de colaboração entre as empresas. É a colaboração disruptiva. Você já ouviu falar sobre isso? Quando a gente fala, e o Fórum Econômico Mundial fala de colaboração disruptiva, ele está falando de algo muito mais radical. De um mergulho no desconhecido. Todos os imprevistos que surgirem, todo mundo tem que absorver e lidando e reformulando, consertando o avião durante o voo. O novo episódio do podcast CBN Professional dessa semana, eu, Juliana Prado e Adriana Salles e o Tomás Gomes abordamos vários assuntos do noticiário, como um novo modelo de colaboração, os novos estilos de liderança e como as empresas estão diversificando o portfólio. O CBN Professional é uma parceria da CBN com a HSM e está disponível em todas as plataformas de áudio, no site e no aplicativo da CBN. CBN Professional, um conteúdo exclusivo para podcast. A Patriani oferece dois prédios muito legais para você morar ou investir em Santo André, nos bairros Campestre e Vila Bastos. Apartamentos de 79 a 117 metros, depósito privativo, duas ou três suítes, duas vagas grandes na garagem e até casa de campo, com churrasqueira e piscina privativas. Dois lançamentos modernos em dois dos melhores bairros de Santo André, Mirae Campestre e Sírios Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. E agora as condições na Avenida Rebouças, com lentidão nos dois sentidos, no sentido bairro, a partir da Doutor Arnaldo até Henrique Chalma, e no sentido centro, lentidão após a Faria Lima até Oscar Freire e adiante, já na aproximação da região da Avenida Paulista. Ruas Colômbia Augusta seguem com boas condições, Alameda Gabriel Monteiro também, além disso, Arthur de Azevedo, sentido bairro, pode funcionar, e Teodoro Sampaio no sentido centro. Tóquio Marine Vida, seguro para ser usado em vida, indenização para doenças graves, descontos em medicamentos e muito mais. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Brasil. Muito bem, agora a gente vai para o Rio de Janeiro. A informação é da Alexia Souza. Alexia. Sardenberg, a Polícia Civil apreendeu 5 celulares para investigar a morte do cantor Kevin Nascimento Bueno, MC Kevin, de 23 anos. O delegado Henrique Damasceno, da Delegacia da Barra da Tijuca, solicitou que seja realizado um exame toxicológico. Os policiais apuram se ele tentava pular da sacada para a piscina. Uma outra tese investigada é que ele queria esconder da mulher a advogada Deolane Bezerra. Isso porque a modelo Bianca Domingues e o funkeiro Vitor Elias Fontinelli contaram à polícia que estavam no quarto 502 quando o cantor caiu e morreu. Os dois relataram ter mantido relações sexuais nesse quarto e depois Bianca teria ido com Kevin para a varanda. No depoimento, eles dizem que MC Kevin, receoso de que a mulher dele chegasse, teria então tentado pular para o apartamento de baixo. Ele caiu do quinto andar em um vão entre o deck da piscina e um bar, sofreu traumatismo craniano e morreu. Um turista mineiro que está a passeio aqui no Rio com a família contou ao jornal O Globo que horas antes do cantor cair dessa varanda, ele presenciou uma briga entre o funkeiro, a mulher e membros da produção do artista. Luiz Henrique Rabelo Pires estava com a mulher dele e a filha, que é um bebê, e disse que MC Kevin gritava, mas que não deu para entender o motivo dessa briga. A família estava no quarto ao lado da suíte onde MC Kevin caiu. O turista disse que chegou a pedir para mudar de quarto por causa do barulho e o movimento de entra e sai na suíte ao lado. No inquérito, já foram ouvidas pelo menos 8 pessoas. Além da modelo, do amigo e da mulher da vítima, amigos e homens que trabalham na equipe da produção de shows do artista prestaram declarações como testemunhas. Algumas pessoas citaram que o funkeiro ingeriu drogas e bebida alcoólica durante o fim de semana. Uma perícia também foi realizada nos 2 quartos do hotel e ainda na área onde o funkeiro caiu, Sardenberg. Ok, obrigado, Alexia Souza. Uma série de atos errados, né? Pois é. De comportamentos inadequados. Bom, e agora eu, aqui em São Paulo, Vinícius Passarelli tem informações sobre o velório. É isso, Vinícius? É isso, Sardenberg. O corpo do cantor MC Kevin foi sepultado nesta manhã no cemitério Parque dos Pinheiros, na zona norte aqui da capital paulista. Antes, ele foi velado na quadra da Escola de Samba Unidos de Vila Maria, também na zona norte. O velório do funkeiro começou nesta madrugada, por volta das 4 da manhã, e se estendeu até 8 horas da manhã. Por uma decisão da família, as homenagens foram abertas ao público. As imagens do helicóptero da TV Globo mostraram aglomerações de fãs do início ao fim da cerimônia. O velório foi divulgado nas redes sociais do cantor com horário e endereço. A CBN questionou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo sobre as regras da atual fase do Plano São Paulo para entender sobre a viabilidade de velórios públicos, como o do cantor. Mas a pasta informou que os velórios são de competência da Prefeitura. Já a gestão municipal disse que tudo que se refere ao Plano São Paulo é de competência estadual. A Prefeitura ainda disse que em casos de mortes não ocasionadas por Covid-19, os velórios podem ser realizados no tempo máximo de 1 hora. Com a permanência de até 10 pessoas no ambiente. A CBN também questionou a Secretaria da Segurança Pública para saber se houve policiamento no local. A pasta informou que a PM presta auxílio em fiscalizações quando solicitada, o que não ocorreu neste caso. MC Kevin morreu neste domingo aos 23 anos, após cair do quinto andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e a Polícia Civil Carioca investiga a morte do artista. Sardenberg. Vinícius Passarelli aqui em São Paulo. E agora, Cássia? Agora nós temos informações da economia. Nós estávamos falando a respeito agora há pouco, a gente vai trocando informações aqui no nosso grupo, e a Érica Paixão chamou a atenção para uma estimativa revisada de crescimento que foi divulgada por parte do governo. O Ministério da Economia elevou de 3,2% para 3,5% a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto nesse ano de 2021. Essa informação foi divulgada hoje pela Secretaria de Política Econômica da pasta por meio do Boletim Macrofiscal. Lembrando que o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, serve para medir a evolução da economia. Para o ano de 2022, a previsão oficial de alta do PIB do governo foi mantida em 2,5%. As expectativas para o nível de atividade foram feitas em meio à pandemia de Covid-19. Nos primeiros meses desse ano, o número de contaminados subiu, assim como as mortes, caracterizando uma segunda onda no país. Agora, inclusive, já temos aí um temor em relação a uma eventual terceira onda. Temos alguns fatores indicando que isso possa acontecer, como o aumento de internações em hospitais de algumas cidades brasileiras, é o caso aqui da cidade de São Paulo, aliás, mais do que a cidade, do estado de São Paulo, E como você mencionou antes, né, Sadenberg, a chegada do inverno acaba por facilitar a proliferação de vírus respiratórios, que é o caso do vírus da Covid-19. É, e acrescentando ainda nesse departamento aqui de economia, a expectativa de crescimento do governo de 3,5% bate com a do setor privado, que calcula um crescimento do PIB em 3,45%. Praticamente a mesma coisa. E o governo elevou também, né, Cássia, a previsão de inflação. O governo estava esperando para este ano uma inflação de 4,4%, agora está esperando uma inflação de 5,05%, vai, de inflação para esse ano. Está acima da meta, do centro da meta, mas um pouquinho abaixo do teto da meta, né? A meta tem um piso e um teto e ele está pertinho do teto da meta. Que mais? O ano passado, a economia brasileira caiu 4,1%, de tal modo que se crescer 3,5% ainda vai ficar devendo. E a outra coisa é que na economia mundial as coisas vão bem, né? Economia mundial, as coisas vão bem e, inclusive, tem aumentado a demanda para produtos brasileiros, justamente devido à retomada de crescimento na China e nos Estados Unidos. Essa inflação prevista pelo governo é pelo IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação. E o que mais vem? Mas a meta é 3,75%. E o que me chamou a atenção, né, Cássia, é que a previsão de crescimento para 2022 é menor do que a deste ano. É. Né? Vem uma portanto, está se esperando uma desaceleração para 2022. O que mais, Érica? Intervalo. E já voltamos. CBN Brasil. Vacina Sim. As informações com a Gabriela Rangel. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Começou nesta terça a vacinação contra a Covid-19 em trabalhadores do transporte coletivo em todas as cidades paulistas. A estimativa é que 47 mil motoristas e cobradores devem ser imunizados. O secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, detalhou quais documentos essa categoria precisa apresentar. Existe um site do Vacina Já, onde o trabalhador, motorista, cobrador, ele pode se cadastrar, ele obtém um QR Code e com esse impresso, ele levando o seu documento de identidade, a sua carteira, né, de funcional, seu documento de identificação, a unidade de saúde estará ali apta a fazer a imunização a esse trabalhador. Mais cedo, nós estivemos em um mega posto montado no Centro Empresarial de São Paulo, na Zona Sul, que atende quem está a pé, e a movimentação estava bem intensa. O motorista Roberto Alves, de 45 anos, foi acompanhado de mais 8 amigos, todos trabalhadores da mesma garagem. Sensação agora é de estar mais seguro, né? Agora vamos seguir o protocolo aí da OMS e ver aí se as outras pessoas conseguem essa vacina agora, né? Porque pra gente, a gente vai ficar seguro, mas tem as outras pessoas que necessitam da vacina também. Se a gente vê a realidade do transporte cheio, a gente fica com medo, né? Hoje e amanhã também tem vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades acima de 18 anos. Após quarta-feira, a vacinação desse grupo estará sujeita à disponibilidade de vacinas da Pfizer, devendo a cada UBS manter uma lista de espera. Cássia. Muito obrigada. Essa foi a Gabriela Rangel. E uma outra informação importante também sobre a vacinação aqui em São Paulo. A Gabriela estava falando dos grupos que já estão sendo contemplados neste momento. Na cidade de São Paulo, amanhã, quarta-feira, a gente tem uma ampliação de um grupo dos profissionais autônomos. Então, a partir de amanhã, será iniciada a vacinação contra a Covid-19 para profissionais de saúde autônomos com 30 anos ou mais. E aí a gente fala profissionais de saúde autônomos. Quem são essas pessoas? Médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, técnicos de laboratório que façam também coleta, né, dos exames de Covid-19, de amostras ali de Covid-19, farmacêuticos, técnicos de farmácia, auxiliares de saúde bucal, técnicos de saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física e médicos veterinários. Então, esses profissionais de saúde autônomos, com 30 anos ou mais, na cidade de São Paulo, começam a receber a vacinação contra a Covid-19 amanhã. A Patriani oferece dois prédios muito legais para você morar ou investir em Santo André, nos bairros Campestre e Vila Bastos. Apartamentos de 79 a 117 metros, depósito privativo, duas ou três suítes, duas vagas grandes na garagem e até casa de campo, com churrasqueira e piscina privativas. Dois lançamentos modernos em dois dos melhores bairros de Santo André, Mirae Campestre e Sírios Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Uma hora. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Terça-feira, 18 de maio de 2021. A senadora Cátia Abreu gastou o tempo disponível para fazer perguntas ao ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na CPI da Covid no Senado, para criticar o chanceler. Ela disse que o ex-chefe do Itamaraty foi uma bússola que conduziu o Brasil ao caos e o chamou de negacionista compulsivo. A senadora também disse que Ernesto Araújo conseguiu colocar o país na posição de nação irrelevante e ainda afirmou que ele teve importância zero na importação da vacina da companhia chinesa Sinovac, conhecida aqui no Brasil como Coronavac. Depois de 15 minutos de críticas, o nome de Cátia Abreu passou a ser um dos mais comentados no Twitter. O cantor MC Kevin foi enterrado em um cemitério da Zona Norte de São Paulo. O velório foi realizado na quadra da Escola de Samba Unidos de Vila Maria. A cerimônia foi aberta ao público e houve aglomeração de fãs. O funkeiro morreu aos 23 anos ao cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro na noite de domingo. A Polícia Civil apreendeu 5 celulares para investigar a morte. 2 aparelhos são do cantor e os outros de amigos dele, incluindo a modelo Bianca Domingues. A mulher estava no quarto do hotel de onde o artista caiu. O delegado responsável pelo caso pediu a profissionais do Instituto Médico Legal um exame toxicológico no corpo de MC Kevin. Pelo menos 8 pessoas já foram ouvidas no inquérito. O promotor alemão que conduz a investigação sobre o desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann disse que o caso está mais perto de ser resolvido. Ele afirmou ao jornal inglês The Sun que novas evidências apontam para o principal suspeito do crime, Christian Bruckner. Madeleine sumiu em 2007, aos 3 anos, na Praia da Luz, em Portugal. No horário de Brasília, 1:03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oferecimento Novo Natura Ecos, viva a potência da biobeleza. E JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso. E aí, Rosana? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia e para os nossos ouvintes. Boa tarde, Rosana. E o assunto hoje é consumo de carne? Consumo de carne, uma pressão enorme no mundo todo, Sardenberg, para as pessoas diminuírem o consumo. Só que o que está mobilizando agora os restaurantes, os supermercados e algumas universidades importantes é a emissão de gases de efeito estufa. Porque sempre houve esse discurso de que carne em demasia provoca doenças cardiovasculares, tem a questão do abate também né, que desperta paixões, muitas pessoas acham que ele é violento, o aspecto ambiental relacionado ao desmatamento, porque ainda se transforma floresta em pasto. Só que agora, a grande razão para essa pressão toda em cima da carne é a emissão de gases de efeito estufa. A pecuária responde por quase 15% das emissões, são dados da ONU, e grande parte dessas emissões se dá pelo gás metano, que ele é 21 vezes mais potente, mais poluente que o CO2 e está presente nas flatulências do boi. Eu fiquei na dúvida se eu falava pum ou flatulência, mas tudo bem, flatulência todo mundo entende, né, Sardenberg? É, você acabou sendo bem clara, Rosana, usando aí os dois termos. Usou os dois termos. Mas é uma questão, né? A gente tem que falar disso porque é uma realidade e é uma questão no mundo todo. Tem alguma estimativa, Rosana, se a gente consumisse menos tantos quilos de carne bovina, a gente teria um dano X% menor? Existem estimativas nesse sentido para que a gente tenha uma dimensão aí dessa questão? Ô Cássia, o que a comunidade científica, né, o que os médicos recomendam é o consumo de no máximo 3 vezes por semana, 3 refeições durante a semana, para que você não incorra em doenças, em problemas de saúde. Só que tem um estudo que foi publicado pela revista Science, comparando o gado com outras culturas. Então eles dizem que por grama de proteína, a produção de carne bovina tem mais de 6 vezes o impacto climático da carne suína. Tem mais de 8 vezes o impacto da criação de aves e 113 vezes o impacto ambiental provocado pela lavoura de ervilhas. Eles fazem essa comparação para dar a dimensão do dano ambiental provocado pelo gado. Então, com base em todos esses plantos... Sim. Aí ficou gozado, né? Trocar, digamos, a carne bovina pela carne suína, tudo bem, né? Uhum. Agora, por ervilha? Ué, você nunca comeu hambúrguer de ervilha? Fica bom. Verdade? Fica bom. Fica gostoso, né? É eu gostoso. Como de soja. Então, o de soja me enjoa um pouco, mas o de outros vegetais, assim, o de ervilha eu já comi e fica bom. Mas é que é difícil, né? Pra quem gosta muito de carne, fazer uma substituição 100% e tal. Mas é um caminho aí pra gente saber que dá pra diminuir o consumo, né? Aí entendo o que o Sardenberg disse. Se de repente nesse estudo eles comparassem a carne vermelha com brócolis, né? Aí tudo bem, daria para entender, porque realmente é uma alternativa para quem não quer comer carne vermelha. Mas olha, gente, eu quero dizer para vocês o que está acontecendo também. Além de toda essa movimentação por parte dos restaurantes, você tem o Eleven, que é aquele que fica lá em Nova York, em Manhattan. Ele foi eleito o melhor restaurante do mundo em 2017 e anunciou agora, no começo do mês, que não vai ter mais no cardápio deles carne nem frutos do mar. E o chefe, que é o renomado Daniel Hamm, ele deu uma entrevista ao The New York Times dizendo que o sistema de comida atual simplesmente não é sustentável. Então, esse argumento da sustentabilidade também é o mesmo do Jamie Oliver, aquele chefe britânico. Ele está encabeçando o movimento da culinária sem carne. Inclusive, está trabalhando lá no Reino Unido para que as escolas não ofereçam mais carne às crianças. E ele fala que chegou a perder 12 quilos depois de 1 ano sem carne na dieta dele. Aí tem aquele site de culinária muito famoso lá nos States, que é o Epicurious. Também parou de postar novas receitas com base em carne bovina. O Instituto de Culinária Americana está promovendo menus só à base de plantas. As universidades Harvard, Stanford, também fazendo a transição para refeições sem carne, para oferecer lá aos estudantes. E a gente nota, de fato, que tem um desejo por parte dos consumidores em reduzir o consumo de carne. E agora, uma coisinha. Quando você fala assim, é sem carne bovina ou sem todas as carnes? Sem carne bovina. Esse estudo se atém à carne bovina, né? Agora, também não tem detalhes sobre o consumo de carne suína, nem de aves, né? De frutos do mar em geral. Mas agora, carne vermelha, do gado mesmo. Agora, o restaurante Eleven... Ele cancelou tudo, né? Cancelou tudo. É, todos os Exatamente. Tipos de carne. Todos os tipos de carne. É porque ele já foi... É bem emblemático, né, Sardenberg? É porque já foi mais de uma vez considerado o melhor restaurante do mundo, né? Pois é, da última vez que eu observei aqui, em 2017, foi a última premiação. É. E agora na pandemia eles aproveitaram para realmente extinguir a carne do cardápio. Mas tem, de fato, assim, uma procura do consumidor, né, uma busca para uma alimentação mais saudável. Nos Estados Unidos, o que motiva é essa questão das emissões de gases do efeito estufa. Aqui no Brasil, 52% dos entrevistados, numa pesquisa feita pelo Ibope, dizem que já reduziram para 3 refeições por semana o consumo de carne, só que a nossa razão aqui não é climática, é a questão mesmo da saúde, né? E preço também, mas sobretudo saúde, as pessoas que se definem como flexitarianos, conhece esse termo? Nunca tinha ouvido falar, o que são os flexitarianos? É uma pessoa que prefere alimentos de origem vegetal, mas ainda assim, pessoas que comem carne de vez em quando, né? 2-3 vezes por semana. Então, flexitarianos, né? Vem da palavra flex, aquela pessoa que é híbrida, que come carne e come também alimentos de origem vegetal. Então, assim, todo mundo, várias universidades, restaurantes, supermercados, tem um movimento também de startups que estão começando a produzir carne em laboratório, né? Empresas de agricultura celular, e aí elas não querem ver o abate dos animais, preferem cultivar a carne. São empresas que já estão aí na boca de receber aprovação dos órgãos americanos para poder comercializar os seus produtos. E, inclusive, aquela rede maravilhosa que tem nos Estados Unidos, a Whole Foods, diz que só vai vender, que vai também, não só não, vai incluir carne cultivada no seu cardápio aí nos próximos meses, assim que houver a aprovação do FDA e de outros órgãos americanos. Então, é uma pressão por todos os lados. Pela questão da saúde, pela questão ambiental e, sobretudo, agora pela questão dos planos de descarbonização. Rosana Chatobá. Obrigado, Rosana. Até... Você não vai falar se come ou não carne, Sardenberg? Como? Se você come ou não carne? Se eu como carne? Como carne. Moderadamente. Quantas vezes por semana para ver se você é um flexitariano? Ah, isso eu não sei, viu? Não saberia dizer. Se forem 3 refeições por semana, no máximo, você pode ser considerado um flexitariano. É. É, quem sabe? Aí, eu tô passando longe. Que vergonha. Ah, é? É, tô comendo muita carne. Vou repensar isso. Muito bem. Tá bom. Ok, Rosana, até quinta. Um beijo para você, Sardenberg, para cá e para os nossos ouvintes. Até mais. Quer dizer que te pegaram, é você? Me pegaram. Eu como carne vermelha, né? Carne bovina, em mais de 3 refeições por semana, sim. É 3 refeições, é. Quer dizer. É 3 refeições. Não são 3 dias. Tipo, almoço e jantar, comer um bifão. Não. 3 refeições na semana. É pouco, hein? É pouco. Para quem gosta de carne vermelha. É pouco. É. Tá bom. Então, o que nós vamos fazer agora? Intervalo? Intervalo. E já voltamos. CBN Brasil. Santander e Valor trazem Algor para a edição 2021 do projeto Cidadão Global. O ambientalista e ex-vice-presidente dos Estados Unidos falará sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável em evento 100% online e gratuito. É dia 25 de maio, terça-feira, às 11 horas da manhã. Garanta já sua participação. Faça a inscrição pelo site cidadãovalorsantander.com.br. Você sabia que a CBN tem um podcast com o melhor do nosso jornalismo, que reúne as principais notícias do dia em menos de meia hora? No Panorama CBN, eu, Bianca Santos e Juliana Prado resumimos os principais acontecimentos do Brasil e do mundo em apenas um play. Tudo com a credibilidade da CBN, para você acompanhar conteúdos exclusivos com a assinatura inconfundível da nossa reportagem e as análises dos melhores comentaristas do Brasil. Para saber de forma leve e rápida o que está acontecendo, é só escutar o Panorama CBN, que está disponível em 2 edições diárias, de manhã e à noite. Baixe agora mesmo o podcast no aplicativo da CBN ou no app que você já está acostumado a ouvir, como Globoplay, Spotify, Apple, Cashbox, Google e Alexa. Trazendo mais informações para você. O trânsito segue intenso na rodovia Anchieta no sentido litoral, do quilômetro 38 ao quilômetro 40 na interligação, reflexo de acidente mais cedo na serra, colisão entre duas carretas. Não há mais faixas bloqueadas, segundo informações da concessionária, porém, segue lentidão, inclusive, também na interligação do Planalto, congestionamento entre o quilômetro 1 e 2, no sentido litoral, justamente reflexo desse acidente. Aproveite as super oportunidades da Fast Shop. Os melhores produtos com até 40% de desconto. Corra, baixe o app e receba em até 2 horas sem sair de casa. Fast Shop. A pandemia trouxe um novo conceito de colaboração entre as empresas. É a colaboração disruptiva. Você já ouviu falar sobre isso? Quando a gente fala, e o Fórum Econômico Mundial fala, de colaboração disruptiva, ele está falando de algo muito mais radical. De um mergulho no desconhecido. Todos os imprevistos que surgirem, todo mundo tem que absorver e lidando e reformulando, consertando o avião durante o voo. O novo episódio do podcast CBN Professional dessa semana, eu, Juliana Prado e Adriana Salles e o Tomás Gomes abordamos vários assuntos do noticiário, como um novo modelo de colaboração, os novos estilos de liderança e como as empresas estão diversificando o portfólio. O CBN Professional é uma parceria da CBN com a HSM e está disponível em todas as plataformas de áudio, no site e no aplicativo da CBN. CBN Professional. Um conteúdo exclusivo para podcast. E na Avenida Aricanduva, lentidão, especialmente sentido centro na altura da Avenida dos Latinos e na aproximação da Radial Leste, quase 1 quilômetro de lentidão. Conselheiro Carrão, é um trajeto com menos dificuldades. Sabia que só no Safra você tem um cartão de crédito com as experiências exclusivas do Safra Rewards? Quem sabe, Safra. Abra sua conta pelo app. Consulte condições no site. CBN Brasil. Bem, agora mais uma cidade do interior de São Paulo em lockdown completo. A informação é do Roger Pena, que está em Ribeirão Preto. Roger. Olá, Sardenberg. Boa tarde para você e para todos. Eu falo de Bebedouro, que é a segunda cidade da região de Ribeirão Preto, que em menos de uma semana precisou decretar lockdown na tentativa de amenizar o colapso na saúde pública por causa da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, são mais de 30 pacientes que aguardam regulação para leitos de UTI. E há 50 dias, as vagas de terapia intensiva da cidade estão todas esgotadas. De sexta até ontem, Bebedouro registrou 234 novos casos de Covid. O lockdown será de 11 dias, a partir do dia 20, tudo fechado. Comércio, bares e restaurantes vão poder atender só por delivery. A secretária da Saúde de Bebedouro, Silvéria Laredo, diz que apesar de impopular, as autoridades não encontraram outra forma para amenizar a situação grave que vive a cidade. Prefeito nenhum quer fechar a cidade ou quer deixar as pessoas mal acomodadas, com carência das coisas, ou ter que ser obrigado a fechar. Mas foi uma medida necessária, dado ao grande número de pacientes contaminados na nossa cidade. Para se ter uma ideia, recentemente nós readaptamos o nosso gripário, montamos aqui na frente do nosso hospital uma grande tenda com 200 metros quadrados, porque a nossa estrutura física não tinha condição mais de dar atendimento aos pacientes com suspeita ou casos confirmados de Covid. O decreto também prevê restrições na venda de bebidas alcoólicas. Em Batatais, o lockdown começou no sábado, mas as medidas mais rigorosas valem a partir de hoje. Então, pelos próximos 14 dias, vai ficar tudo fechado. Então, a segunda cidade, Bebedouro, decretando lockdown para tentar achatar, amenizar a situação da pandemia aqui na cidade. Sardenberg. Muito obrigado. Essa foi a informação do Roger Pena, da cidade de Bebedouro. Qual é a outra cidade? Foi... Batatais, primeiro. Isso. Primeiro foi Batatais e a primeira foi Araraquara, isso. Né? Que deu certo, aliás. Verdade. Bom, e agora? CBN Agronegócios. Com o Cassiano Ribeiro, que é o editor da revista Globo Rural. Tudo bem, Cassiano? Tudo bem, Sadamberg. Boa tarde para você, para a Cássia, todos os nossos ouvintes. Boa tarde, Cassiano. A Cássia Regina Godoy, a Cássia Regina ficou pasma com essa ideia de que a gente não é autossuficiente na produção de alho. Pois é, Cássia. E tem mais uma informação aqui que talvez você não saiba e eu também não sabia, soube há pouco tempo. Você sabe qual é a diferença do alho roxo para o alho branco? Que é só a casca que a gente está falando, né? A aparência dele. O alho mesmo é igual. É igual, é branquinho. Ah, não, não sei, mas qual é a diferença? A casca roxa, Cássia, é do alho brasileiro. E a casca branca é do alho que a gente traz da China. E aí, mais uma informação muito importante aqui que eu tenho comprovado na prática, aqui na hora de cozinhar. A gente importa também alho da China, não é só eletrônico, não? Não, Sardemberg, a gente importa, nos últimos 5 anos o Brasil está conseguindo produzir mais alho. Nesse ano a nossa independência vai ficar em 55%, mas a gente ainda precisa de 45% do alho chinês. Há 5 anos o Brasil precisava de 60% do alho da China ou de outros alhos. A gente também traz alho da Argentina, tá? Mas o maior volume mesmo aí vem da China. E aí o que eu estava falando, Cássio, que o alho chinês para você cozinhar... Você que gosta de cozinhar também, que eu sei, você precisa usar muito mais alho para você ter aquele gosto do alho, que não sei se você gosta, mas eu adoro o alho, eu principalmente. Eu também adoro. E aí você precisa colocar muito mais alho para ter aquele alho mais forte, né? A presença do alho no tempero. E o alho brasileiro, que é o alho roxo, ele tem aí, como o pessoal chama, de característica organoléptica, que é sabor, textura, muito mais ricas do que o alho chinês. Então a gente tem aí... Perdemos o contato. Vamos retomar. Agora deixa só fazer uma... levantar uma... Vai, enquanto a gente reconecta aqui o Cassiano. Uma cisane aqui. Quem falou que você gosta de cozinhar? Ué, eu sempre falo aqui, a gente comenta, eu falo que eu faço pão. Eu gosto de cozinhar, gosto mesmo. Eu não gosto de cozinhar por obrigação, tipo, ter que cozinhar todos os dias e tal. Mas quando eu tenho tempo, é uma delícia. Cozinhar é uma coisa terapêutica. Ah, bom. É muito bom. Agora entendi. Cadê o Cassiano? Cassiano voltou? Cassiano. Fiquei com uma dúvida. Cassiano, só vantagens no alho brasileiro. Alho brasileiro voltei, mais concentrado. O alho brasileiro tem o gostinho mais forte, em termos de textura é interessante. O que falta para a gente conseguir ser autossuficiente? Por que nós ainda não somos autossuficientes em alho? Então, o desafio, Cássia, era até pouco tempo tecnologia. Então, a gente precisava ter aí um maior conhecimento dessa cultura e também ter mais produtores aí, claro, apostando nessa cultura. Mas é uma cultura que demanda muita gente, muita mão de obra, então você precisava ter tecnologia, ter conhecimento sobre aquela cultura, saber qual é o tempo ideal para, né, o tempo de plantio ideal, qual é a janela ali de clima. E hoje o pessoal tem plantado muito alho irrigado, e isso tem favorecido, inclusive, o ciclo da produção. A gente consegue, entre plantio e colheita, ter um tempo mais curto em relação aos chineses e europeus. Por isso que a gente está crescendo tão rápido na produção e ainda tem muito espaço para crescer, principalmente em produtividade. E tem ouvinte aqui dizendo que é o comunistalho. Que vem da China? É. Teve um outro ouvinte que escreveu. Você sabe que tem muita gente do alho aí, viu, Sr. Demeg? Eu estava falando com o pessoal da associação dos produtores, eles têm uma associação grande, cada estado tem sua associação de produtores, e aí eu estava conversando com eles antes de entrar no ar aqui, eles já estão com certeza nos acompanhando aí, mandar um abraço para todos os produtores de alho do Brasil, com certeza estão nos ouvindo, que eles iam acompanhar aí o pessoal da associação de Google. Eles também falam que tem alho comunista, Isso eu não sei, mas sabe que tem uma guerra aí, porque os importadores, existe uma tarifa anti-dumping para o alho chinês. E aí os importadores, claro, eles não ficam muito felizes aí, alguns importadores não ficam muito felizes aí de ver a produção nacional ganhando escala, né? Então tem uma certa guerra aí nessa entre produtores e alguns importadores de alho no Brasil. Tem o nosso ouvinte Antônio, mandou mensagem para cá, disse que ainda bem que o Ernesto Araújo está lá na CPI da Covid, porque se ele fica sabendo, ouvindo o CBN Brasil, que a gente importa o alho da China, vai faltar alho no Brasil. Não vai não, os produtores não deixam faltar. Ah, que bom. Tá bom. Então, o alho brasileiro é mais saboroso, é melhor do que o alho chinês. Faça esse teste, Sternberg, Cássia. Compre um alho roxo brasileiro, valorize o produto nacional e depois compre um branco e veja a diferença vocês mesmos. Eu fiz esse teste aqui e comprovei. Maravilha, vou fazer. Tá bom. Então, falou. Cassiano Ribeiro, obrigado, Cassiano. Até mais. Valeu, Sternberg. Valeu, Cássia. Até semana que vem. Até semana que vem. Ó, só uma coisinha aqui, Cássia. Dá a palavra aqui pro outro lado, né? O caso da Daniela Prado, nosso ouvinte aqui, bastante frequente e tal, ela disse que a maior crítica que se faz, que se pode fazer com certeza à pecuária, é o desmatamento, né? O pecuarista que desmata. Mas diz ela que há muito pecuarista trabalhando de forma correta. Com relação aos outros pontos, diz ela, é uma questão muito controvertida, em debate e tal. E aí ela cita dados do Banco Mundial, né, dizendo que a pecuária brasileira alimenta boa parte da população mundial, né? Diz aqui, como é que é, a agropecuária brasileira pode fornecer o alimento que a humanidade vai precisar pelo... Isso é de verdade, o Banco Mundial fez uma estimativa de quanto o mundo vai precisar de alimento nos próximos anos, considerando o crescimento da população e o aumento em renda. E, segundo o Banco Mundial, a agropecuária brasileira é que deve entregar algo como 40% desse acréscimo no consumo de alimentos, o que não elimina a necessidade de fazer a coisa de um modo ambientalmente correto. Claro, é um bom ponto, tá certo. Nós temos mais informação agora, Sardenberg, chegando lá da CPI da Covid-19. CPI, a sessão foi suspensa, Thaís Oliveira, é isso? Foi sim, Cássia. A sessão suspensa aqui, o presidente fez um intervalo depois de um bate-boca entre os senadores Eduardo Girão, do Podemos, e o senador Otto Alencar, do PSD. Começou a discussão, Cássia, porque quando, né, o senador Otto Alencar pediu a palavra, imediatamente depois de Eduardo Girão, ele começou a rebater alguns pontos da fala do colega, dizendo que o Brasil não é o quarto país que mais vacinou no mundo, ao contrário do que tinha dito Girão, e que só para ter uma noção, né, desse buraco que a gente está metido, 47% dos idosos ainda não tomaram a segunda dose por falta de insumos. E aí ele falou, né, que não é possível que se ache, né, que a política do Ministério da Saúde foi feita de forma correta. Otto Alencar fez então os questionamentos dele ao ex-ministro Ernesto Araújo e Eduardo Girão pediu a palavra, falando que o Brasil tinha vacinado já 58 milhões de pessoas, e aí teve início de fato bate-boca, porque Otto Alencar disse para ele ser honesto, falar com a verdade e considerar, né, de fato só o número de pessoas que tomaram a segunda dose e que são consideradas de fato imunizadas. Otto Alencar falou sobre essa questão da vacinação. Eduardo Girão disse que ele estava incomodado com o que está acontecendo no Nordeste, especialmente na Bahia, né, que é o estado dele, e bateu naquela tecla, né, pedindo uma investigação dos estados. Senador Eduardo Girão, que tem pedido uma investigação aí dos recursos que foram enviados aos entes federados. Otto Alencar, então, falou que prescrever medicação sem ser médico é sim charlatanismo. E Eduardo Girão se defendeu, dizendo que defende a autonomia autonomia do médico. Então, se deu ali um bate-boca entre os dois. Eles estão, Cássia, em locais diametralmente opostos quando o assunto é a prescrição, né, desses medicamentos sem eficácia comprovada. Otto Alencar é um crítico ferrenho do tratamento precoce, do uso da cloroquina, e Eduardo Girão tem aproveitado os espaços dele na CPI para defender esse medicamento comprovadamente ineficaz. Otto Alencar, na fala dele, antes mesmo desse embate com Eduardo Girão, perguntou ao chanceler Ernesto Araújo por que ele recentemente estava dando entrevistas, né, mudando de posição com críticas ao governo Bolsonaro. Ernesto Araújo disse de uma forma muito vaga que sempre acreditou nesse projeto de país, mas que parece que o governo tem perdido o pulso de transformação. Otto Alencar, então, respondeu dizendo que ele não conseguiu ser diplomático nem com o governo, que quando estava ali no governo Bolsonaro, o ex-chanceler bateu palmas até doer a mão ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive quando o presidente estava xingando a imprensa, e que agora, com a saída dele, houve uma mudança radical. Falou, né, que mudar, né, começar, mudar de posição e começar a bater no governo após deixar esse governo não é próprio de um chanceler que tenha altivez, formação e que não seja ingrato ao presidente da República. Falou, olha, que eu sou crítico ao governo, viu, nessa questão da saúde, mas o senhor bater nesse governo que o senhor integrou, né, e falar em comunavírus é de uma ignorância sem par. Cássia. Muito obrigada, Thaís Oliveira, que vai continuar, né, acompanhando, quando foi retomada a sessão, a CPI da Covid-19 lá no Senado. CBN Brasil. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Terça-feira, 18 de maio de 2021. A senadora Cátia Abreu gastou tempo disponível para fazer perguntas ao ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na CPI da Covid, para criticar o ex-chanceler. Ela disse que o ex-chefe do Itamaraty foi uma bússola que conduziu o Brasil ao caos e o chamou de negacionista compulsivo. O Ministério da Economia elevou de 3,20% para 3,50% a estimativa de crescimento do PIB brasileiro para este ano. Segundo a pasta, destaca-se a expectativa do bom resultado da atividade econômica entre janeiro e março, mesmo com o aumento do distanciamento social e a falta do auxílio emergencial no período. A Secretaria de Política Econômica destacou que o setor de serviços tem apresentado recuperação e já está mais próximo do nível pré-crise. A média móvel de casos de coronavírus em 7 dias no Brasil ficou em 63.868. O número representa alta de 8% na comparação com os diagnósticos de 2 semanas atrás. Pelos critérios do Consórcio de Veículos de Imprensa, a variação indica estabilidade. Ao todo, mais de 15.660.000 brasileiros foram contaminados desde o começo da pandemia em 26 de fevereiro do ano passado. Em 24 horas, houve 35.888 casos. O balanço foi feito com base nos dados das secretarias estaduais de saúde. O sistema de comunicação do oleoduto, que foi atacado por hackers nos Estados Unidos há 2 semanas, está parado desde a manhã de hoje. A empresa que é proprietária da estrutura deverá enviar um aviso aos usuários da ferramenta em breve. Ainda não há informações sobre os motivos da falha. Centenas de postos de combustível em estados da costa leste americana ficaram sem gasolina em meio a uma onda de compras enquanto o duto estava fechado após a invasão. No horário de Brasília, 1h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O O aquecimento global é um dos maiores desafios da história da humanidade. Como a segunda maior empresa de alimentos do mundo, a JBS assumiu o compromisso de fazer parte da mudança, tornando-se net zero. Até 2040, ano após ano, vamos mudar o jeito de produzir para zerar o balanço líquido das nossas emissões. Para isso, vamos investir US$1 bilhão até 2030 em iniciativas como energia limpa e novas práticas agrícolas. JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso. Quatá combina com alegria, com gostosura, com prazer, com família. Quatá combina com comer bem, felicidade é que combina também. Chegou o creme de queijo Quatá, a novidade gostosa de espalhar. Nossa vida tem Quatá. Mano, é hoje. Já vou separar a camisa da sorte. Cê é louco, tio. Mandinga que não falha. Uso sempre, nunca lavei. Só de pegar, ó, já sinto o cheiro dela, ó. Cheiro forte. Cheiro de título que tá chegando. Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio da primeira instituição financeira cooperativa do país. E você também pode contar com o Sicredi. Acesse sicredi.com.br e abra sua conta corrente. E agora as condições na Avenida Salim Faramaluf, na Zona Leste de São Paulo, com trechos de lentidão. No sentido Vila Prudente, por exemplo, da Marginal do Rio Tietê até Ulisses Cruz, adiante do cemitério da Quarta Parada, também lentidão, e após a Rua do Acre até a altura da Avenida Vila Ema, sentido Dutra, na altura da Radial Leste, lentidão, e Paes de Barros menos movimentada. Com a Western Union, você transfere dinheiro online do Brasil aos Estados Unidos, Portugal, Canadá e outros países. Acesse wu.com ou baixe o app hoje mesmo. Ô, Carlos Alberto. Diga, Cássia, Regina. Descobri que a gente tem um monte de ouvinte especialista em alho. Ah, é? É, a gente ficou conversando a respeito de alho, né? Que a gente ainda depende da importação do alho chinês. O Cassiano Ribeiro estava explicando pra gente. E aí, vários ouvintes escrevendo e falando sobre isso. Ercina mandou mensagem para cá, ela é de Goiânia. E ela diz que antes mesmo de saber essa diferença, que o alho branco é o chinês, né, com a casca branca, ela já havia notado o que o Cassiano nos disse, que o alho brasileiro, que tem a casca roxa, é mais concentrado em sabor. Tem também a mensagem aqui do Serginho, ele diz que com referência ao alho, ele destaca ainda que o alho branco, que é o chinês, dá um trabalhão para descascar, tem muita casca, e o nacional não, é mais simples o roxinho. Aliás, tem um jeito muito fácil de fazer isso, tirar a casca do alho, você sabe como? Aprende com a Rita Lobo, um macete. Em vez de você pegar uma faquinha, ficar descascando e tal, você coloca o dentinho de alho, né, numa tábua, pega uma faca com uma lâmina grossa, né, no sentido do comprimento da lâmina, e você bate no alho, você bate, ele dá uma chatadinha e já sai a casca. Super fácil. Mesmo? De uma vez. É, tem mais um ouvinte aqui que mandou uma mensagem maravilhosa. Eu disse que cozinhar é uma terapia, né? E ele falou, é mesmo. Cozinhar é terapia. É ter a pia cheia de louça para lavar. Também, tem razão. É mais um ponto. E sobre carne vermelha, carne de boi, teve um ouvinte que escreveu assim. Aqui, o nosso ouvinte, deixa eu ver. Ah, não peguei o nome dele. Mas ele disse o seguinte... que é legal mesmo reduzir o consumo, Chico. É bom reduzir o consumo, não eliminar o consumo de carne vermelha, mas aumentar o consumo, por exemplo, de peixe. Se peixe e vinho não fossem bons, Jesus teria multiplicado o boi. Ah, vai. Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, evidentemente que a gente vai perguntar para você se você gosta de alho. Eu adoro. E sabe cozinhar. Sei cozinhar, adoro cozinhar. Acho que nenhuma comida fica bem temperada se não tiver alho. Acho um pouco indigesto em alguns preparos, Mas eu adoro, sabe o quê, Sardenberg, Cássio? Aquele alho confitado. Você pega a cabeça inteira de alho, corta só a parte de cima, enche de azeite, bota um sal grosso, bota um pouquinho de alecrim, fecha aquilo tipo um papelote e põe no forno, vira um antepasto maravilhoso. Verdade. Verdade o quê? Você sabe fazer isso, Cássio? Claro que eu sei fazer isso. Ai, Sardenberg. Ah, não requer prática nem habilidade, né, Cássio? É fácil também, né, Sardenberg? Você viu a receita? E fica suave, né, Vera? Quando você faz desse jeito, não fica com gosto forte, viu? É isso aí. Tá bom. E de carne, você gosta também, Vera? Também gosto, Sardenberg. Eu ouvi vocês conversando com a Rosana sobre a pressão no mundo para reduzir o consumo de carne. Mas nessa eu ainda não consegui atingir o nirvana, ainda gosto de uma carne vermelha, inclusive. Bom, então agora vamos falar da CPI. O que você está achando, hein? Você gosta de carne, Sardenberg? Olha, gostar ele gosta de CPI, carne ele adora. Porque a Cátia Abreu serviu um Ernesto Araújo mal passado ali. É verdade. Passou o boi, passou a boiada ali nos pastos da Cátia Abreu, ela que é uma ruralista conhecida. Exatamente. E sobrou pouco do nosso ex-Ernesto, como ela gosta de chamar, o ex-chanceler brasileiro. Ela preferiu nem fazer perguntas, usou todo o seu tempo para tratorá-lo. E usando dados, ela fez um discurso muito incisivo e até mesmo bastante duro com ele, mas não se afastou totalmente dos dados, usou os ataques todos que ele fez à China, usou a forma como isso atrapalhou a vinda de insumos e de vacinas para o Brasil, disse que ele não teve nenhuma participação nas tratativas diplomáticas para trazer a Coronavac para o Brasil, lembrou momentos em que, de maneira infantil, o governo brasileiro se indispôs com esse que é o nosso principal parceiro comercial, além de um dos principais parceiros para o fornecimento de vacinas e insumos para vacinas. Lembrou a ele que a Sinovac, fábrica que produz a Coronavac, é uma fábrica privada, diferentemente da indústria que produz os insumos para a vacina de Oxford, AstraZeneca, que é mista, que tem parceria que tem participação do governo chinês. Então, ela deu uma aula ali de política externa. A senadora Cátia Abreu, ela tem essa característica no mandato dela. Ela estuda tudo aquilo a que ela vai se dedicar e se dedica sempre com afinco, mesmo que seja impopular. Nesse caso, ela está super popular, está ali em dia de glória no Twitter, as pessoas dizendo que perdoam que ela defenda agrotóxico, que ela pode passar a serra numa árvore que a pessoa tem no quintal. As pessoas não estão nem aí, mas ela é sempre muito enfática, mas também muito estudiosa. Então, foi o ponto de maior atenção do depoimento do Ernesto Araújo, o Sardenberg e Cássia. Mas eu acho que os senadores estão perdendo a oportunidade de explorar um veio que foi dado pelo próprio Ernesto, que é o fato que vocês já abordaram aqui, mas que eu acho que está sendo mal explorado nas perguntas, de que ele está jogando toda a culpa para o Ministério da Saúde, para o ex-ministro Eduardo Pazuello. Então, eu acho que isso precisa ficar mais evidente nas perguntas, na forma como os senadores vão inquiri-lo, e para que ele diga momentos em que foi o Ministério da Saúde que tomou a providência em relação à cloroquina, em relação à não compra da vacina da Pfizer, em relação a contratar menos vacinas do consórcio COVAX, porque eu acho que isso tudo é dado que vai estar no relatório. Uhum. E o que fica, Vera? Até considerando isso que você acabou de dizer, né? Que tem muita coisa aí ficando, entrando para conta do Ministério da Saúde na gestão Pazuello. O que fica para o Pazuello? Quantas bombas para ele desarmar amanhã? E como que ele vai poder escapar de algumas delas usando ali o habeas corpus que ele tem? Pois é, né? Muita coisa para ele amanhã. Vai ser difícil, porque ele está dando dados, então ele tem um habeas corpus que lhe permite não se auto-incriminar, mas eu acredito que ele vai querer responder também no sentido oposto, no sentido de tirar a bola do seu pé, tirar o peso das suas costas e tentar se eximir da totalidade da responsabilidade por essas decisões. Se ele deixar isso sem resposta, ele está praticamente assentindo com o que disse o Ernesto Araújo hoje, com o que disse o Fábio Weingarten na semana passada. Então, esse habeas corpus, embora lhe dê alguma margem para fugir de perguntas embaraçosas, também pode ser uma faca de dois gumes aí, porque se ele disser que não vai responder nada, ele praticamente vai estar fazendo uma admissão de culpa perante o plenário da CPI. Então, não é uma coisa muito simples para ele manejar essa habilidade que lhe foi dada pelo habeas corpus. Essa história que não está muito clara, vai dar uma baita confusão amanhã, né? Porque ele vai, lá pelas tantas, ele vai ter uma pergunta, ele vai dizer que ele não precisa responder, os senadores vão dizer que precisa, que aquilo não está coberto pelo habeas decisão. Corpus. Vai ser concordo com você, porque a decisão do ministro Lewandowski abre um parênteses ali para dizer que ele não pode usar o habeas corpus para não responder a questões que digam respeito a outras pessoas. Então é uma linha muito tênue, o que é decisão dele, o que é do Itamaraty, o que é do presidente Jair Bolsonaro, e até mesmo se ele vai querer incriminar o presidente Jair Bolsonaro. O Ernesto parece um poço de mágoas, ele não está se furtando a fazer críticas ao presidente, até o senador Otto Alencar apontou essa condição. Um dia ele defendia com fervor até quase gastar a mão de tanto aplaudir o presidente quando ele atacou a imprensa, e no dia seguinte estava fazendo críticas de que o governo perdeu a sua alma. O Pazuello não está nesse grau de rancor, até porque ele está sendo ainda defendido pela AGU, tem uma ligação com o Bolsonaro que não o abandonou totalmente. Então, você tem toda a razão, Sarvenberg, esse limite do que ele vai e não vai responder vai ser algo que vai dar confusão e que vai ser interessante da gente observar para saber qual é a linha de defesa que ele vai adotar. Tá certo. Esse é o ponto, porque, por exemplo, a Érica aqui está dizendo, mas um ponto assim, Vera, se o senador lá pergunta... Foi o presidente que mandou comprar a cloroquina? Aí ele tem que responder. Tem que responder, até porque isso daí não está dentro daquilo em que ele está sendo investigado lá em Manaus, pelo menos não diretamente. Ele também mandou cloroquina para Manaus, etc. Vai ser muito complicado. Vamos ver como vai ser isso. E o mesmo ministro Ricardo Lewandowski recebeu do presidente Luiz Fux o habeas corpus impetrado também pela secretária de gestão do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, e ele vai analisar se ela também vai receber um HC preventivo ou não. Ela que depõe no dia seguinte do Pazuello. Então, tudo isso é uma questão para a CPI, para o andamento da CPI, para como vai se vão se dar as próximas convocações e mesmo a feitura do relatório, Sartenberg. Tá certo. Olha aqui, voltando ao alho, tem aqui o ouvinte dizendo o seguinte: ninguém gosta de alho. Mentira, né? Poxa, que mau humor com alho. O alho é bom. Agora, o outro ouvinte aqui, aí eu não sei se ele está chutando, mas ele diz o seguinte, que o alho é o único tempero que é proibido no Palácio de Buckingham. Que a rainha não gosta. Eu acho que eu já li isso em algum lugar, Sardenberg, porque é justamente por essa característica de ser meio indigesto. Já li ou ouvi no The Crown, alguma coisa assim, mas não me soa totalmente estranha essa informação, não. Sabia, não? Champanhe pode, né? pode tudo. Então tá bom. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até mais. Até amanhã, queridos. Até tchau, mais, tchau. Vera. Tchau, tchau. Intervalo? Já voltamos. CBN Brasil. Só é beleza para mim se for beleza para o mundo. Essa ideia está mais forte do que nunca. Ecos, agora é biobeleza. Novas fórmulas com maior concentração de bioativos amazônicos. Uma biocosmética de alta performance que vai muito além da hidratação. Ecos agora é mais potência, é mais vida para o seu corpo e para a Amazônia. Ecos, somos todos uma natureza só. É hora de dizer vacina sim. Quando for a sua vez, vá até lá. Levanta a camisa e mostra o braço. Mostra para todo mundo que você diz sim. Sim para a esperança, sim para a volta do abraço, sim para a vida. E mesmo depois de se vacinar, continue tomando todos os cuidados. Mantenha o distanciamento social, use máscara e álcool em gel. A CBN apoia Vacina Sim. Uma campanha do Consórcio de Veículos de Imprensa para Todos. Corredor Norte-Sul, lentidão no sentido Santana, na altura da Bernardino de Campos até o viaduto Jaceguai, adiante na altura da Avenida do Estado, no sentido Santana, sentido Interlagos, altura da Senador Queiroz tem lentidão e vai até o viaduto Pedroso, Jabaquara, Domingos de Moraes, Virqueiro, menos lentidão. Sabia que só no Safra você tem um cartão de crédito com as experiências exclusivas do Safra Rewards? Quem sabe, Safra. Abra sua conta pelo app. Consulte condições no site. Minuto OSESP, a música clássica perto de você. Esteban Benzecri é hoje considerado o maior compositor vivo argentino. Sua música vem sendo tocada pelas principais orquestras do mundo. Para citar algumas, temos as Filarmônicas de Nova York, de Los Angeles e a Concertgebouw de Amsterdã. Aos 25 anos, ele compôs a Sinfonieta Americana, que evoca suas raízes latinas. O tema inicial da obra é apresentado com variações, seguido por um noturno que o próprio Benzecri classificou como de melancolia pampiana. No final, temos uma tocata eufórica, que exige grande virtuosismo da orquestra. Informações em osesp.arte.br. Lei de Incentivo à Cultura, Patrocínio Itaú, Personalité, Apoio CBN. Realização Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Classificação livre. Despertar não é só abrir os olhos, é abrir os ouvidos, o coração. É se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros é abrir conversas, caminhos, horizontes. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. Olá, eu sou a Pétria Chaves. Venho aqui te contar os destaques do Revistim CBN Joca dessa semana. Nesse episódio, vamos falar sobre energia nuclear e a possibilidade de Chernobyl se transformar em um patrimônio mundial da Unesco. E também vamos falar sobre alternativas de energia limpa, né, Pétria? Exatamente. Fica ligado nesse episódio da semana do Revistim CBN Joca, um assunto importante que você precisa ficar por dentro. Revistim CBN Joca vai ao ar toda quarta-feira, cedinho, no seu aplicativo de podcast e no site da CBN. Notícias para jovens curiosos. Vem que eu te espero. Revistim! O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina. Teco. Oi, Stardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, Teco, boa tarde. A questão é a seguinte, o Teco está comprando ações da Tesla ou está vendendo ações da Tesla? Olha, nem uma coisa nem outra, mas se tivesse que comprar ou vender, venderia, viu? Mas enfim, é um assunto, é uma coluna hoje bem curiosa, Stardenberg, duas coisas interessantes que se misturam, né? A primeira delas é que as BDRs da Tesla são disparado as BDRs que os brasileiros mais compraram nos primeiros 6 meses que isso foi permitido aqui no Brasil, né? É um volume muito maior do que o segundo colocado, inclusive, é uma coisa que me chamou a atenção. Tudo bem que a ação não parava de subir, né? Mas, assim, é uma vantagem muito grande. Então, essa é a primeira informação. A segunda informação é mais curiosa. Vocês lembram daquele filme? Eu até falei com a Cássia dele outro dia. Aquele filme que foi premiado no Oscar, chamado A Grande Aposta, sobre aqueles caras que apostaram que o setor imobiliário americano ia quebrar ali em 2008. Lembra? Isso. Então, nesse filme, o personagem mais folclórico ali, né, é feito pelo Christian Bale, né, que é aquele cara que ele ficava com fone de ouvido, de meia, pijama, batucando na mesa, completamente maluco ele. E ele faz o personagem de um gestor, né, na vida real, que chama Michael Burry, que teria sido o primeiro cara a perceber que a crise, que ia ter uma crise imobiliária. Ele, inclusive, no filme, ele sofre muito ali, quase sofre até uma intervenção das pessoas, porque ele se posiciona muito antes de fato a crise estourar, né? Mas no final ele ganha uma fortuna ali, uma fortuna, é talvez o grande vencedor ali de fundos ali na crise imobiliária, e desde então, Sardenberg e Cássia, ele virou um cara cultuadíssimo, até porque ele é esquisitíssimo, né? Todas as pessoas têm nenhuma informação dele. Toda vez que sai uma coisa esquisita no mundo, falam que ele está envolvido. Por exemplo, lembra no começo do ano quando a gente falou daquelas ações da GameStop que explodiram por causa de um fórum ali? Isso. Então, esse movimento de alta ganhou força num momento quando se aventou que tinha tido um grande volume feito por um gestor e esse gestor seria ele. E aí todo mundo vai atrás dele porque as pessoas amam esse cara. No final ninguém soube se era verdade ou não, mas agora, ontem, quando foi divulgado, você tem umas demonstrações de, né, todos os fundos têm que prestar demonstrações a cada período, e ontem o fundo dele mostrou, Sardenberg, que ele virou o trimestre vendido, né, ou seja, apostando nas quedas, em meio bilhão de dólares. Ele está posicionado apostando que as ações da Tesla vão cair. E aí já viu, só se fala nisso desde ontem, né? Ninguém sabe a que preço que ele começou essa venda, mas as ações que bateram 900 dólares em algum momento ali de janeiro estão por volta de 500 hoje. Portanto, de alguma maneira, ele já está ganhando dinheiro. E aí, desde então, temos o fã-clube do Elon Musk contra o fã-clube do Michael Burry brigando em todos os fóruns e redes sociais que isso é possível. Tá certo. Ok, a gente vai acompanhar isso aí e até amanhã, Teco. Obrigado. Até amanhã, tchau, tchau. Até. Intervalo? Já voltamos. CBN Brasil. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação das empresas com a sustentabilidade, a governança e a responsabilidade social. Essas três letras que estão mudando o mundo dos negócios são tema do CBN Sustentabilidade. Às segundas, terças e quintas, à 1 da tarde, a jornalista Rosana Jatobá apresenta as melhores práticas ESG dentro do CBN Brasil. Já aos domingos, ela conversa com grandes nomes do setor, às 8h15 da manhã, no Jornal da CBN. CBN Sustentabilidade, também disponível em podcast, no site e aplicativo da CBN. Oferecimento Novo Natura Ecos. Viva a potência da biobeleza. O Globo, o jornal mais lido do Brasil. É a maior audiência digital na era do digital. Mais de 28 milhões de visitantes únicos na média mensal 2020, segundo a Comscore. E não para por aí. É líder de assinaturas em 20 das 27 unidades federativas, de acordo com o IVC de fevereiro de 2021. Afinal, um jornal com o nome O Globo não podia ser só local. O Globo, um jornal nacional. Despertar não é só abrir os olhos, é abrir também os ouvidos, o coração, é se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros é abrir conversas, abrir caminhos, abrir horizontes. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. Letícia Veloso, a sua informação. E Cássia, eu falo agora da Avenida Anhanguera, sentido centro, tem lentidão na altura da Avenida Salim Faramaluf até o viaduto Grande São Paulo. Demais pontos com menos movimentação, lembrando a Avenida Zelina com boas condições no momento. O Açaí está de portas abertas, cuidando para você economizar, com milhares de produtos e os melhores preços. Nosso negócio é fazer o melhor por você. Aproveite! Várias mensagens ótimas de ouvintes aqui, Carlos Alberto. Deixa eu só registrar rapidinho algumas, porque a gente já está indo para o fim do programa. A Raquel mandou uma mensagem aqui sobre como foi a performance da Cátia Abreu hoje, senadora, na CPI da Covid-19. Ela que foi bastante incisiva em relação a Ernesto Araújo. Sabe o que ela escreveu aqui, a Raquel? Foi o massacre da Cátia Elétrica. Tem também o nosso ouvinte Bruno, tem muitos ouvintes falando da Vera Magalhães, os ouvintes adoram a Vera, ela é ótima mesmo, aí o Bruno escreveu assim, olha aí o conhecimento culinário da Vera, é multiprofissional, vai começar a rivalizar com o Rusty. E nem falou de música ainda, hein? É, quando ela fala de música também bate um bolão. É. Aí aqui o nosso ouvinte Célio Cruz, lá de Recife, Sardenberg e Cássia, aqui é o Célio Cruz, eu admiro muito e aprendo sempre com a Vera Magalhães. Porque ela sempre coloca na fala dela palavras que nem todos conhecem. Às vezes eu descubro alguma palavra com a Vera. Palavras como assentir e cisânia enriquecem o nosso vocabulário. E ela faz isso de um jeito legal, né? É. Queima. Ah, tem uma ótima aqui. Uma piadinha charada. Nossa ouvinte Ana Paula. Sabe o que o Instituto Butantan e a Fiocruz vão dizer quando chegar o IFA? É. Ufa. Ai, meu Deus. Momento do brinde, com Jorge Luque. E aí, Jorge? Oi, Sarenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde, ouvintes, tudo bem? Tudo certo. Jorge Luque, nós conversamos ontem e aí você prometeu para hoje falar conosco sobre vinhos californianos, como diz o Sardenberg. Gostamos, né? Gostamos muito. Tem chão, tem assunto para isso, né? Principalmente, aliás, o assunto levantado pelo ouvinte, o Zé Carlos Augusto da Silva, é bem a propósito, porque no dia 26 está comemorando 45 anos do julgamento de Paris, que foi um desafio entre vinhos californianos e vinhos franceses, que se passou em Paris com jurados franceses e os vinhos californianos saíram na frente. Bom, para quem não desconhecia completamente, e eram realmente desconhecidos, os vinhos californianos, um resultado desse deu bastante polêmica, né? Com certeza. Mas não só polêmica, mas os vinhos californianos passaram a fazer parte do mapa internacional. Quer dizer, ganharam um prestígio incrível. Então, isso faz 45 anos. E lá para cá, as coisas evoluíram bastante. Então, tem uma história para contar. Essa história mudou um pouco, que eu vou contar um pouco ao longo dessa semana. Mas o legal, sem dúvida, que eu gosto. Agora, tem altos, tem vinhos muito bons e tem vinhos comerciais. Quer dizer, o problema aí é que os vinhos bons custam muito caro e não são exportados. Quer dizer, não são exportados não porque são muito caros, mas é porque o consumo interno dos Estados Unidos é tão elevado, quer dizer, para todos os vinhos. Os Estados Unidos não são só o quarto maior produtor de vinhos do planeta. Quarto. Primeiro é França e Itália, os dois disputam a posição. Terceiro é Espanha e quarto é Estados Unidos. Quer dizer, mas não é só isso. Eles também são os maiores importadores de vinho em valor. Quer dizer, não em produção, porque aí desanda. Mas, ou seja, juntando tudo, o consumo de vinho nos Estados Unidos é muito alto. Então, eles não precisam exportar. Então, as grandes vinícolas, elas exportam porque tem alta produção. Agora, os vinhos especiais, que são esses mais caros, eles não exportam porque... ou exportam muito pouco. Exportam até por uma questão de orgulho próprio, para dizer, ó, esses vinhos, nossos vinhos estão espalhados pelo mundo e para os melhores consumidores. Enfim, mas os vinhos do Napa são realmente muito bons. Eles passaram por uma transformação, quer dizer, aqueles vinhos que participaram do concurso ainda existem, sem dúvida, mas mudou um pouco o estilo. Naquela época, em 1976, os vinhos tinham um estilo mais bordalês, mais elegante. Depois eles mudaram ao longo do tempo, que é o que faz o gosto do consumidor americano. O americano gosta daquele vinho mais pesadão, mais encorpado, e é esse o estilo que predomina na região do Napa Valley. Ok? Ok, muito bem, Jorge Luque. Então, ao longo da semana, se houver algo a acrescentar a respeito ainda daquele julgamento lá de 76, daquela avaliação, a gente volta a falar disso. Tem assunto para o chuchu. Então tá bom. Alô, Jorge. Temos assunto para a semana toda. Obrigado, Jorge. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Um abraço. Ficamos por aqui, produção da Érica Paixão. Trabalhos técnicos. Débora Gonçalves e Daniel Mesquita. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Uma ótima tarde a todos e até amanhã. Obrigado pela audiência, até mais. CBN Brasil. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Terça-feira, 18 de maio de 2021. O Ministério da Economia elevou de 4,27% para 5,05% a estimativa de inflação de 2021, medida pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A taxa é usada pelo governo para a correção anual do salário mínimo. Se o aumento se confirmar e não houver mudança no cálculo, o reajuste do salário mínimo do ano que vem também será maior. Atualmente, o valor é de R$ 1.100. Um estudo da Universidade Federal